E, muito sinceramente, o agrupamento está muito tranquilo pela resposta e muito satisfeito com a resposta que dá aos alunos que têm dificuldades e que têm necessidades e conteúdos especiais, porque, inclusivamente, temos recebido até de conselhos vizinhos alunos que procuram resposta na nossa escola, porque nos outros não encontram essa resposta como aqui se verifica com os nossos alunos. E daí nós temos recebido até outros alunos na unidade, porque não podemos fechar a porta a este tipo de situações. E felizmente temos conseguido integrá-los com sucesso e com bastante até a resposta ao nível dos recursos, porque eles são escassos e curtos para todos. Mas estes alunos têm sido prioritários para o agrupamento e têm tido todas as respostas possíveis que, e às vezes até impossíveis para que não fiquem de facto sem o apoio necessário.